Galaxy. Bon week-end. Bon week-end sur Galaxy. ADN sur Galaxy. Close your eyes. Listen to the sound of music. Receive the colors of light. Imagine a lifetime. Here at La Rocca. All I ever dreamed of, all I ever wanted, all I ever need. Galaxy, make it. We'll be right back. nell'oceano dei tuoi ojos, ahogarmi in tu beso, respirare l'aire de tu sonrisa, parar el tiempo en el eterno. Un nuevo día, una nueva vida, extraordinaria vida. Si debe ser un dolor, yo quiero que sea rápido. Yo quiero rápido. Rápido. Yo quiero que sea rápido. Rápido. Rápido. Yo quiero que sea rápido. Rápido. Quiero que sea rápido. Rápido. Yo quiero rápido. Rápido. Galaxy. We'll be right back.

Galaxy.

Hoje eu sou sua maraca que faz você dançar. Eu vim aqui pra ver o som do xaxarão, molu, opa, lua, ê. Minha mãe é manjar. Na roda de capoeira toca o berimbau. Opa, lua. ADN sur Galaxy. ADN, ADN. Galaxy. We'll be right back. We'll be right back.